antiga função. Aprendi as lições que a rua vai cobrar, e eu não posso falhar. É o sonho do moleque, a cidade apaga, eu vou. Enquanto os dorme eu vejo vários acertos, eu sei como é. Yeah. A cidade tá fria, eu tô de gorro, mas eu sei pra onde vou. Eu paro, penso, olho, o malandro sempre tem o faro. Gangsta, eu sou, não comprometo o rap pela mídia. Vixe, I see many haters, fuck you. I like me now, sabota céu, Brooklyn, vim causar sim. Rap tá em coma e é por isso que eu vim. Yeah. Nada é em vão, a cidade tá em guerra, então usa o coração. Vamos ver, minha estrada é longa, tô preparado. Sigo meu caminho, tô vivendo num inferno. E vou que vou, não me pergunto se rap é minha vida, por isso tô aqui. Da antiga função, aprendi as lições que a rua vai cobrar, e eu não posso falhar. É o sonho do moleque, a cidade apaga, eu vou. Enquanto os dorme eu vejo vários acertos, eu sei como é. Então vai, rima, rima, rima, mas a máscara cai. Mercenários estão no rap, mas a máscara cai. Em qual lugar do mundo a qualidade não me importa. Para a rádio focado, eu tô a pampa, ando só e faço meu som. Que em breve a grana vem. Tenho disciplina pra chegar em qualquer lugar que eu vá. Mesmo sem um mapa, não me perco na estrada. Estrada vazia, eu sou um homem sem medo. Guerras me cercam até o clarear. Rap me encontrei, minha bomba relógio eu já ativei. Vou estourar, minha nega de coração, minha nega. Aumenta o som, minha nega, que esse som é foda. Primeiro vou atirar, último a correr. Eu me recuar, jamais que cê vai ver. Da antiga função, aprendi as lições que a rua vai cobrar, e eu não posso falhar. É o sonho do moleque, a cidade apaga, eu vou. Enquanto os dorme eu vejo vários acertos, eu sei como é. Coca Music, Jean King, original gangsta, diretamente do centro. Tô no corre da grana, nego. Tô no corre do rap, a mocota. Pra quem desacreditou, achou que não ia sair, Coca Music. Vacine, vindo! Vindo, vacine!